Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. Minha doce saudade. Eu olhar para teu rosto, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão criancinha. Quando eu tinha 15 anos, mais do que há para teu valia. Namorava a manga sã, não tinha amores quantos tinha. Sou uma pena, me existe minha doce saudade. Para cantar me dói um dente, Para dançar me dói uma perna, para eu me sentir bem. É dentro de uma taberna, é dentro de uma taberna, sentado num banquinho, sempre com um acordeão, até que se acabe o vinho. E eu quero andar contente, já bebi o vinho todo, venha o uísque e aguardente. Estas maravilhas eu não posso deixar não, já não tenho aguardente, outra vez não garrafão. Então, mais uma pequenina, agora que ela não vê. Vamos ver. Eu quero andar contente, já bebi o vinho todo, venho uísque e aguardente. Estas maravilhas eu não posso deixar não, já não tenho aguardente, outra vez ao garrafão. Aqueles montes, maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei. Com ela vivi e acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a transmontana. Não mais sair e contigo vou casar. Oh, lá, lá, olha a transmontana. Oh, lá, lá, mulher minha paixão. Oh, lá, lá, linda transmontana. Essa é a rádio que só toca sucesso.

Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Senti-se como um barco abandonado, pedindo ao mestre para ser manobrado.

anda às sogras que na vida te. Não sei se alguma sobrevi. Aquela em que eu bati, a outra em que eu mordi, eram piores que Deus me livre. As ricas sogras que a mim calharam, assim, deram-me um galo que eu sei lá. Não me digas. Foram as sobras que para aí restaram, das boas sogras que acho que ainda há. Ter uma sogra sempre ao lado é bem pior que ser mudado. Ah, pois é. Tive uma que acordava, sim, de noite então gritava, mais surda que um pneu furado. Para as sogras nunca fui bem-vindo. Ai não. Dizem que eu sou um grande índio. Ai sim. Uma até fez macumba e outra catrapumba. Partiu-me o meu nariz sorrindo. Tantas pessoas têm uma família e a sogra logo é mãe dela. Ai ai ai. Se ao menos fossem peça de mobília, iam fora pela janela. Deram-me cabo das finanças. E a mim? Usavam com as minhas tranças. Feita. Mandavam-me para a tropa. Punham moscas na sopa. E nem falavam sobre danças. Mas para que é que as noivas trazem bem? De feito já a filha tem. Mas um dia has de ver que a filha ainda vai ser tão sogra como a mãe. Quero-te só agradecer o facto de teres vindo. Foi um prazer, Uga. Hoje-te muito fixe, sabias? Sabia, por acaso já sabia. Para quem é esse abraço, índio? Olá! Ai, lhe faço meu nome ao filho. Ai, vou fazer que consiga chegar perto, índio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, índio. Uga! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, os índios são narados para a brincadeira. Oi! Oi! Oh, oh, isto é zoído! Uga, o que é que foi? Meu filho, meu querido. Medidas certas era coisa de mulher. Passou-se